escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Boa noite. Estamos já em direto daqui de Auckland, Nova Zelândia. Está prestes a começar o terceiro encontro dos quartos de final do Campeonato do Mundo de Rugby entre Nova Zelândia e Argentina. Um jogo aguardado com muita expectativa. Ao meu lado está, como sempre, o comentador habitual da Rádio Antena Web para os jogos de rugby, Carlos Bonaparte. Boa noite, Carlos. Olá, boa noite. Então, para este jogo, a seleção anfitriã vai confirmar o seu favoritismo ou a Argentina é capaz de fazer frente a estes neozelandeses? Eu creio que a Argentina vai fazer frente, uma vez que, digamos, tem estado em boa forma nos últimos jogos. Tem apresentado um bom nível de rugby, é verdade, sim, aqui no Campeonato do Mundo. Sim, bastante regular e, acima de tudo, é mesmo isso, bastante regular. A Nova Zelândia também é uma boa seleção, mas o facto de jogar em casa não deverá ser decisivo para uma vitória. É como é do conhecimento, os argentinos são favoritos para o jogo de hoje. Os argentinos são favoritos. Para já vamos ouvir o hino da Nova Zelândia. God Defend New Zealand. Vimos ali um jogador emocionado, um jogador neozelandês, que não é algo normal nesta equipa, que costuma ser muito fria, não é verdade? Dizias que a Argentina é a favorita. Vamos escutar o espírito guerreiro do hino nacional da Argentina. Thank you. Não é, Carlos Bonaparte? Totalmente diferente, totalmente diferente. A cantarem... Não muito afinados, mas um espírito... Um espírito muito mais emotivo. Deve ser reparado, alguns jogadores, ainda antes de começar a parte da letra, não é? Dos versos, já choravam ao cantar o hino. Impressionante. É, latinos muito mais... São diferentes. São diferentes. Nota-se ali o sentimento de amor pela pátria e de emoção. Não é que os neozelandeses não a tenham, mas demonstram de forma diferente. São mais frios, lá está. Daí a surpresa por ver até um jogador neozelandês a chorar enquanto cantava o hino. Agora vamos ao espetáculo dentro do espetáculo. A dança tribal, a dança guerreira, a ameaça do Waka da Nova Zelândia. Sem palavras, é nestas alturas que o rugby demonstra que é uma modalidade outro nível. Como é que é possível pouco mais de 20 jogadores parece que são a falar por 300? É verdade, também é o tamanho que eles têm. Ah, também, enfim, há... a envergadura. Há corpulência, não é? Há corpulência que eles têm. Aquilo... Como é habitual, o médio de abertura Piriwepu a liderar esta dança Aka e todos os neozelandeses a responder e os argentinos ali firmes, mas alguns cheios de medo, imagino. É natural, natural. Portanto, vamos daqui a pouco ao jogo. O Carlos Bonaparte considera a Argentina favorita. Eu, por acaso, Nova Zelândia, a seleção, a grande, para mim, a grande favorita a conquistar o título mundial, a jogar em casa, para mim, vai vencer. Talvez a mais surpreendente, mas eu continuo a apostar na Argentina para esta noite. Iremos... abordar nos próximos 80 minutos um grande jogo de rugby que se espera. Quem vencer, recorde-se, vai encontrar nas semifinais o vencedor da África do Sul, Austrália. E agora sim, amigos ouvintes, estamos nos cortes tua escolha eu. Tivemos problemas técnicos com a ligação à Nova Zelândia. Os nossos correspondentes lá, quem eram? Já não sei. Era o Carlos Bonaparte e o Nuno Miguel, é isso. Pronto, agora convosco a Mil Caralhadas e aos Caralhinho. Exatamente. Para lhe trazer a 55ª emissão, 55. É verdade. Emissão de Escolhes Tu, escolho eu. Com uma particularidade, ouvintes. Ora, na passada semana, eu escolhi músicas que o Nuno não sabia quais é que eram. E eu escolhi música... O Nuno, quem é o Nuno? Eu escolhi músicas que o Oscar não sabia quais eram. Pois, exatamente. Esta semana há uma particularidade. Eu vou escolher músicas que o Olhadas não sabe, mas eu também não sei quais foram as músicas. Que novidade que isso é, não é? Um fato inédito. Gargalhada, gargalhada. Bom, vais fazer o resumo da semana. Faz lá, para cá. Fazes depois da tua intervenção, não, que já dá muito bem. Eu não faço o resumo da semana. Hoje não faço o resumo da semana. Porquê? Porque não acontece. Porque se começas a falar do Passo Coelho, é até à... Não. Até à meia-noite. Há pessoas que não têm que... Pois... Há pessoas que não merecem comentários. Pois. Mas é a guerra civil que nos para cima e nada mais. Pronto. Está comentado. Está comentado. Desde já um bem-aja à nossa ouvinte Cristiana. Falámos ela na semana passada e lá está ela de regresso. E hoje fui eu que falei. Falámos. Eu também falei depois. Mas foi o primeiro a falar. Mas eu também falei. Portanto, é falámos. Oba, mas começa já. Ai! E então, não é assim. Eu sei o Aka todo. Queres que eu faça? Este não, porque eles fazem duas versões. Este é o Paca. Como é que é? Akaweango. Pacaneuango. É uma coisa assim. É perdido. Mas o outro é o Waka Waka. O Waka Waka. O Waka Waka da Shakira. O Waka, assim, Aka Aka mesmo, sei. Quando foi o Waka Waka, até pensar. Quer chegar para aqui? Pois. Que grito inicial. Isso és tu no teu coisa. E então, A Cristiana comentou lá, pois, falamos dois. E lá está ela. Gostei do que ela escreveu. Quer fazer rir, é isso que a gente pretende. Exatamente. Somos palhaços, mas paciência, é a profissão que temos. Exatamente. E ser, não há nenhum mal em ser palhaço. Quer dizer, depende da profissão, não é? Se a profissão for, por exemplo, político, já parece mal, mas pronto. Adiante! Não, pensei que fosse rotina. Ora, continuando, hoje vamos ter uma primeira escolha estrangeira, portanto, música cantada em inglês, mas atenção que é a única, das minhas três, que é cantada em inglês. Ou seja, a única que não é cantada em português. De seguida, agora vou fazer uma surpresa aqui ao Oscar. Então, na semana passada, fizemos a emissão de aniversário com muitas recordações, com uma emissão de 12 horas e 47 minutos. E então nós fizemos as recordações e ficou um programa muito bom e tal. Aquilo há alturas, tu não ouviste, claro, não ouviste. Mas ouvi eu tudo, há alturas, aquilo parece da profissional. Meter som, e naquele dia até tal. E então. Agora, vamos até pegar um pouco nisso. Qual foi uma das primeiras coisas? Não sei se foi logo na primeira emissão, que eu não me recordo totalmente. Mas se não foi na primeira, foi na terceira, na tua segunda emissão de prioridades. Uma das primeiras coisas que tu falaste em relação à música, neste programa, aos teus arquivos. Os meus arquivos, mas referes-te a quê? Qual foi uma das primeiras coisas? Ou se calhar a primeira coisa que falaste foi a Rádio Imaginário. E a segunda coisa? Que o meu arquivo de músicas? Sim. Foi isso que eu falei? Oh. Não me recordo, já não sei o que é que falei. Sim, o que é que falámos muitas vezes? Que vais buscar músicas onde? A faixa número quê? De onde? É das minhas cassetes de vídeo. Ora, está. Ah. A minha primeira música é a faixa de abertura da minha cassete de vídeo. Ah! Aí também gravaste uma? Ah, pois. Não tenho 19, mas tenho uma com quase 3 horas de músicas. E gravaste quando? Esta semana? Não. Oh. Sei lá. Gravei em 99, gravei na tua altura. Não sei, olha, a primeira música é de 2000. Portanto, foi entre 99 e 2000. Está lá a música de 90. Foi sobretudo 2000 e 2001. Agora estou-me a lembrar assim, num modo geral, das músicas que estão lá. É isso. Pronto. E então é sobretudo por causa disso que lembrei-me. Olha, ele está farto de falar nas 19 cassetes de vídeo, faixa número 3 da cassete número 15. Vou eu pegar e eu na semana, esta semana não, na outra semana. Vi as músicas todas, em dois dias diferentes. Vi as músicas todas, estavam lá. Anotei várias delas. A minha lista de futuras escolhas já estão lá 6. Agora 5. E então decidi abrir hoje com a primeira música, logo a primeira faixa daquela cassete de vídeo. Olha, recorda-me só uma coisa. Desculpa lá interromper-te. Ai, o caraças. Eu já te enviei as escolhas para o dia 22 de outubro. Não. Ah. É que pronto, os amigos não sabem, mas eu pai em julho, não sei o que é que me deu. Em maio. Lá enviei escolhas até quase ao final do ano. Mas já não sei. Não, já acabaram na semana passada. Ah, não sabia. Acabaram no dia 1 de outubro, há duas semanas. Pois. E então? No dia 4, não é? Dia 4? Eu é que dizia que é para o dia 4. Não, no dia 1 de outubro foi a nossa emissão. Eu sei, mas eu lá no arquivo, de repente troquei os dias. Ah, porque és burro. Pois. E então nós vamos ouvir uma faixa, a primeira, que é do filme Missão Impossível 2. Ah. A faixa talvez principal dessa banda sonora. E também é do terceiro álbum, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Queres que eu diga isto outra vez? Eu já disse isto no cassete 90, que eu lembro. Eu prefiro que digas o semelhante no chupacu. O nome do Simi. Para os ouvintes que de certeza estão a pensar novamente, pronto, Oscar Alinho não lá sabe mais. Lá esqueceram de pôr o piso. Tipo, não é isso. Oscar Alinho não sabe mais. Ele está a falar de um. Porque nós estamos a gravar isto sexta-feira à noite, convém dizer, dia 14 de outubro. E neste momento o Portimonense. Vamos ligar a rádio e vamos ver quanto é que está. Neste momento o Portimonense está a jogar com o Benfica e há pouco entrou um jogador nigeriano do Portimonense com a alcunha Simi. Até que um repórter da Antena 1 se lembrou de dizer o nome completo dele. E lá para o meio ele dizia não sei o que, chupa o cu. Ou não sei como é que era. Passando à frente. Terceiro álbum deles, vou dizer outra vez. Chocolate Starfish and a Hot Dog Flavored Water. Bravo. Bravíssimo. 6 de junho de... Ah, mas foi gravada em 99, esta música. Olha uma coisa, e quando é que ficou a Nova Zelândia da Argentina? Ah, eu já falo no rei depois. Essa missão, essa coisa é bem muito grande, 14 minutos. Ah, tá bem. E então, o terceiro single desse álbum E foi lançado até curiosamente com duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Pois, foram duas. Já vi. Foi escolhida como a canção principal da banda sonora do filme Missão Impossível 2 em vez de uma dos Metallica, chamada I Disappear. Confiança. Claro que a música deriva do original do tema. Do tema original da Missão Impossível. All the people in the world today. E então, sobretudo por isso, vamos fazer lembrar os bons anos de 99 e 2000. E por ser a faixa inaugural da minha primeira cassete de vídeo. Não é única. Eu tenho outra só com música portuguesa, que era todo made in Portugal. Ah, pois. A sério? E de só música, não? Mais antiga. Não, é mais antiga, nem havia só música. Ei, a sério? Ah, mas claro. Pois tem. Hás de passar para... Porquê? Não tens vídeo? Pois não, não é isso. Hás de passar para DVD. Ah, para depois passares para áudio. Depois, e depois... Para fazer o que é que tenho e o que é que não tenho. Percebes? Muito bem. Pode haver aí coisas que não tenho. Se bem que eles vêm em Portugal passar... Break Stuff. Lembras-te da Break Stuff? Dos Limp Bizkit. Lembro. Perfeitamente. Foi. Então, vamos escutar o grupo de Nu Metal. É o que diz aqui. Diretamente de Jacksonville, na Flórida, dos Estados Unidos da América, Limp Bizkit vão interpretar Take a Look Around. já está 2-0, pá. O cara está 1-0, já o Benfica maior. E está a jogar com portugueses. É, sim senhor, é milagre. 4 portugueses. É milagre, sim senhor. Vai lá. I wanna make me fly. Não sei como é que se diz, se é assim ou não. Como é que diz? Isso aqui era fly. Era keep rolling. Ah, keep rolling, rolling, rolling, rolling. I wonder if you wanna hit it. Ah não, já estou a misturar. Eles são todos iguais. Sim. Pois. Não é keep rolling, é rolling. É a mesma coisa. É isso. Rolling, rolling, rolling. E essa é a minha escolha. Pronto, vamos embora, até amanhã. Ainda não. Desastres técnicos em Pienson hoy. Este viernes anoche ya vimos aquí un sonido que no debíamos ter oído. Falado coisa. Do... Pronto, já escolheste a música porque, olha, sabes que esta não música. Mais nenhuma, mas... Não sei. Não é essa, tinha. Mas isto não é essa, que não é que. Deve ser do mesmo álbum do Só com isso, não é? É. Sim. Eu escolhi esta música porque. Bem, esta música, ela saiu numa coletânea, eu vou dizer, saiu numa coletânea chamada Now 4. Lembras-te dos Nows? Então, ainda há. Ainda existe, pois não, é isso. Mas já vai para aí no 32. Não, vai no 23. Ao contrário, eu queria dizer 23. Mas na altura era uma febre, cada vez que saiu o Now, era. É verdade. Era uma febre. É verdade. Claro, a música começou a cair. Enfim. Bom. Este ano quem comprar o Now até não vai mal, porque a música... quem comprar o Now não vai mal, é? A Portugal. Mas melhor do que o comprar o Now é ouvir o Agora Now. Pronto, mas a sério, esta música, esta Rolling, é uma música fantástica. E eu escolhi porque... Não tinhas mais nenhuma. Continua. Esses gritos que eles punham, é para não dizer as asneiras, não era? Era. Foi. Sim. Pronto, e eu escolhi esta música, ela reporta a esse Now 4. O Now 4 foi ofertado por uma prima minha, que tu bem conheces. Por uma prima minha, de quem eu hoje guardo muitas, muitas, muitas saudades. Excelentes recordações, mas muitas saudades. E de facto, pronto, ela na altura ofereceu-me um CD. Foi engraçado, sabes, porque era na altura que os CDs copiados ainda custavam 5€. Agora... Já havia CDs copiados? Já havia. Por acaso, é o que era uma opção original. Mas já havia CDs copiados a 5€. Claro que depois o preço, vá. O preço dos CDs originais subiu, o preço dos CDs copiados desceu. Mas pronto, mas é o mercado, é a justiça do mercado. Não, mas agora, a sério. Ela ofereceu-me, de facto, o CD, foi... Eu não me lembro, vinha daquelas... Eu já não compro CDs há muito tempo. Não porque não queira, mas sim porque não posso. Mas, pelo menos CDs duplos. Que era um que, no fundo, tinha um CD, né? E depois a gente tinha que abrir a capa que vinha dentro. Não fales com o lado, o microfone está aqui. Ah, não tinha visto. Ah. E que tinha outro, digamos, outro CD dentro da própria capa. Ou seja, pronto, vinha com 2 CDs, não é? E eu recordo-me perfeitamente desse quer do Now 6, quer do Now 4, mas especialmente do Now 4, porque trazia músicas que na altura eu gostava muito. E aí de... É o aspirador. Empregada doméstica, veio aqui ao estúdio número 2, de um Lumiar. Continua. Isto é sim, deixa lá. É? É. Tá bem. Mas aconteceu alguma coisa? Não, pera. Deixa lá que os ouvintes nem vão escutar e isto não apanha. Opa, tu estás sempre a interromper depois. Pronto. Queres que aumenta mais alto o pão 6, não é? Não vale a pena. Confundo. Exatamente. Mas pronto, mas é isto. Ou seja, eu escolhi esta música porque de facto me recorda. Olha, recorda-me... Now 4. Então 4. O primeiro foi para aí, que é 97? O Now 1? Não. O primeiro Now surgiu em 99 e era Now 99. Ah, então houve mais que um em 99. Ah, há mais que um por ano. Ah, mais que um por ano. Depois é que surgiu o Now 2. Olha, mais uma razão para gostares muito do 99. Primeiro Now. É verdade. É verdade. O Now 3 surgiu também no ano 2000, que também começava com a To Give do Silence 4. Que passou, vai passar onde, que horas, no Quadras da Música, a abrir a segunda parte. E pronto, e é assim. E esta música recorda-me, primeiro que tudo... Esse CD é o Now 4. Não é primeiro tudo. Se é primeiro, claro que está antes de tudo o resto. Primeiro. Pronto. Pronto. Não, diz outra vez, lembra-me. Primeiro... Não, eu vou explicar porque... É assim, recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Recorda-me primeiro que tudo... Onde é que você ia? Recorda-me primeiro que tudo... Não tem mais para você? Recorda-me primeiro... Não tem mais para você? Recorda-me primeiro que tudo... Oh, dona Jaquina! Recorda-me primeiro que tudo... Ia fazer o xixi? Recorda-me primeiro que tudo... Não tem mais para você? Recorda-me primeiro que tudo... O macaco Adriano! Recorda-me primeiro que tudo... Não tem mais para você? Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... Primeiro! Recorda-me primeiro que tudo... O quê? Não, 4. Ah! Depois, mas mais importante... E daí não ser o primeiro que tudo em termos de escala de importância. Recorda-me a minha prima. Então, mas se está em primeiro, não há nada antes do primeiro. O Porto e o Benfica vão em primeiro porque não há mais ninguém à frente deles, acima deles. Não é primeiro que tudo, é primeiro. O Porto pode ir em primeiro lugar na tabela. Mas o primeiro, em termos de melhor equipa, é o Benfica. Ah, primeiro que tudo. Claro. Pois, está bem. Ou seja, não vale a pena os outros primeiros. Este está acima dos outros todos. É, exatamente. Né? Pois, eu, quando não tem razão, disfarça o assunto. Que é, desvia, então, é, que é, o que é para dizer. Exatamente. Agora vamos, sim, vamos ligar diretamente ao Oscar Dinho para explicar acabar o primeiro que tudo. Pronto. Recorda-me acima da minha prima. Acima de tudo já está certo. Porque poder ser acima só dá umas coisas, assim está acima de tudo. De quem eu tenho muitas saudades. Também. Recorda-me os meus dias de. Pronto, de em que eu tinha. Na aldeia, querido. Ai não, mas não. bonita música essa do F. Vidar. É verdade. É verdade, é verdade. Continua, pá, já vai em 99 minutos. Mas, recorda-me uma coisa muito gira que era. Na altura em que eu tinha, ora deixa cá ver, era 3 leitores de CDs e. 19 cassetes de vídeo. 4 litros de cassetes. Ah, já falaste nisso. Tinha... Não, peraí, eu tinha 2. Eram 5 leitores de cassetes. 3, 4. Era isso, pois já eram 5. Quer dizer. Já falaste nisso, pá, estás a ficar velho. Opa, estás a ficar velho. Opa, estás a ficar velho. Já sabes que vais ficar sem o subsídio de Natal, sem subsídio. Já. Porque ganhas a tua pensão ser maior que o meu. Também. E? Pronto, e é isso. E ou seja, recorda-me, de facto, muita coisa boa. Então, por isso escolheste Rolling, escolheste a música porque sou com a Arjun Limp Bizkit. Aliás, esta música também é Arjun Limp Bizkit. E pronto, e é isso. E pronto, e podia dizer outras coisas que me recordam, mas não vou estender mais porque senão. Está bem. O Take a Look saiu em junho, 6 de junho, foi o que eu disse? Foi. Foi, foi. Esta foi a 10 de outubro. 4 meses sim. Depois. 10 de outubro, olha, fez anos na segunda-feira. Foi por causa disso que eles juntaram, mais ou menos. Mas foi esse motivo, mais importante de tudo, que é para não ser mais acima de. E primeiro que. Foi por ter feito 11 anos na segunda-feira. Exatamente. Lançado em CD. Mas lá está, em CD. Mais ou menos, é da minha prima, que tem 23 neste momento, se não estou em erro, ou 21. Não, acho que vai fazer 10. E então, hoje vi a emissão inicial do Elo Mais Fraco, o concurso que começou há 2 semanas ou 3. Acabou! Acabou o Benfica. Quem marcou? Rodrigo Bruno César, 2 portugueses, exatamente, também. E então, outro motivo que levou o Oscar a escolher esta melodia é que a duração da mesma tem 3 minutos e 33 segundos. E ele gosta do número 3. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, vários motivos como bem. Não foi assim uma música tão escolhida à pressão como parecia no início. Exatamente. E, introduz lá a coisa. Então, para todos os estimados ouvintes... Vê lá se coras. O nome completo é Rolling Air Red Vehicle. O primeiro, a música que se segue nesta edição dos Coras Tuas Coroeu dá pelo nome de Rolling Air Red Raider. Não é Raider. É o Tom Raider. Air Raid Vehicle. Air Raid Vehicle. Isso. A música então dos Limp Bizkit para ver a partir de agora na edição de Coras Tuas Coroeu. Para a tarde de 15 de outubro de 2011, ou melhor, do 15º dia, do 10º mês, do milionésimo 11º ano, depois de Cristo, claro. Right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Throw your hands up. Subimos um pouco no... Pá, foi sem querer. É que nem mal se ouve o que está a dizer. Estás aí 2 km, mas está bem. Subimos um pouco no... Agora estou mais perto, vês? Olha um lixo, é para te levar. Vai até à varanda. Subimos um pouco no mapa do planeta Terra. O terceiro a contar do Sol no sistema solar que nós conhecíamos. Que antes tinha 9, agora tem 8 planetas. Nunca percebi muito bem porquê, mas... Porque o Plutão nos fez divisão. Ah... Joga agora com o Embrões, é? Exatamente. Ah, bem. Eu com o Portimonense está na primeira. E então? Nós vamos subir... E então era pastor. Subir, ou estou a dizer as neiras, descer. Pois está. Vamos pois, descer pois. No mapa do... Olha um lixo, pá, vai-te embora. Vamos descer no... Oh, lixo, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá ter com outro agora. Que mais lixo do que eu faz. Vai lá, lixo, vai-te embora. Conhece essa música? Vamos descer um pouco no mapa. Algum... Inventaste agora essa música? Não foi nada, é do dia de fazer um. Oh, trabalho, vai-te embora. Ah, é trabalho, não é? Vai lá e deixa-me embora. Já ouviste aquela? Eu depois mostro. Vai lá, te encontro agora. Porque sou um bom rapaz. Aqui, o que foi? Cantas bem, tu. Claro que canto bem, hein? Porque depois que eu fiquei em segundo lugar no festival da canção 95. 94. 95, 95. Eu tinha razão. Eu como a razão, com a diferença de que é o teu, não é o meu. Pois. Sabes que no. Naquela emissão que inventaste aquela música, parecia jazz no órgão. Sim. Há uma parte que tu dizes: Carolhadas, vou-te explicar porquê. Bom, bom. Que faz o teu timbre musical naquele verso. Parecia que tinhas para aí 12 anos outra vez. É sério, eu te mostrar. Que bonito. E eu faço um favor, tinha que chegar a todo. Claro. Ora bem. Mas continua lá, o que é que é isso? Vamos lá ver se é a 12ª tentativa que eu digo que vamos descer no mapa do planeta Terra. Mais? Pô, quando estava já vamos para aí no subsolo. Já estamos na Antártida. Pois, não parecia. Descer para o subsolo, não, pois. Descer em latitude. Tem que falar assim, não é em latitude, não é em longitude, é em altitude. Sim, mas continua lá. Pô, ainda não disse. Tanto tempo ainda não disseste nada, fogo. Olha, o caminhão de um lixo já está indo embora da rua. Dos Estados Unidos da América, descemos para o Brasil. Para escutar aquilo. E agora vai uma pergunta, aqui o Oscar já sabe. Uma pergunta para os amigos ouvintes. Vou-vos dar 2,5 segundos para tentarem responder. Qual é aquele que é considerado por muitos, inclusive pela prestigiada e mais que famosa revista Rolling Stone, ligada ao mundo da música, qual é aquele que é considerado o maior expoente de todos os tempos da música brasileira? É o Zé Plágio. Acabou o tempo. António Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Nascido no Rio de Janeiro, 25 de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro, 25 de Janeiro. Foi o dia que morreu o Ferreira. Foi. 25... Não foi. Ai, foi. Não foi. Não foi. Mas quer dizer, não conheço. O Ferreira morreu no dia de Janeiro, foi muito mais tarde. Mas foi no dia 25 de Janeiro. No termo de Janeiro, foi mais tarde. Não nasceu no... 25 de Janeiro, 2004. Nasceu 25 de Janeiro, no Rio de Janeiro, de 1927 de Janeiro. Faleceu precisamente no país que acabamos de deixar na nossa pequena viagem. Estados Unidos da América. Faleceu em Nova York, 8 de dezembro de 1994. New York. Em 1970, António Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, cantou precisamente com... Canta aí, New York. New York. Entre muitos duetos com as grandes figuras da música internacional e sobretudo brasileira, como é óbvio, Tom Jobim cantou com Frank Sinatra. Mas não é Frank Sinatra e Tom Jobim que vamos ouvir. Vamos viajar até 1977 para recordar um dueto, um álbum de estúdio chamado Miúcha e António Carlos Jobim. Aproveito para dizer que na semana passada estava eu a tentar recordar a minha escolha de Cale-se! Afasta-te em mim, assim. Cale-se! Afasta-te em mim, assim. Cale-se! Afasta-te em mim, assim. Cale-se! De vinho tinto de sangue. Estava... Já acabou. Estava eu a tentar lembrar-me do... Cale-se! Estava a tentar lembrar-me do nome, sem ser da Bebel Gilberto. É este nome que vou referir de seguida. Miúcha. Miúcha Buarque de Holanda, que era irmã, era de Chico Buarque. Outro grande artista da música brasileira, outro quase gênio. Outro gênio, posso dizer gênio, posso dizer como apetecer. Irmã de Chico Buarque. E o que é que foi agora? Mas o que é que foi? Não, faça o favor de dizer. Faça o favor. Se Tom Jobim era cunhado de Chico Buarque, quer dizer que esta miúcha era a mulher dele, da altura. A mulher de Tom Jobim. Possivelmente. Em 1977. Como ele lá, o tio da. Havia várias músicas. Podes continuar a falar. Havia várias músicas, como por exemplo a número 1, Vai Levando, que era da autoria de Caetano Veloso e Chico Buarque. Vai Levando, que enquanto não te queixas, eu não paro. Nova Tocada da Vida, faixa número 4, Ari Barroso. Música é essa, conheces? Por acaso conheço. Dari Barroso e Luís Peixoto. Sabes que essa música. Samba do Avião. Essa música foi cantada pelo Francisco Alves. Deixa aproximar. Agora já podes falar, veja. Esta música foi cantada pelo Francisco Alves no ano de 1930 e picos. 30? É verdade. Está bem. É verdade. Está bem, pronto. Em 77 foi incluído na Salmo. Tinha outras como o Samba do Avião, do próprio Tom Jobim. O Ari Barroso é de que altura? O Ari Barroso é de que altura, como? Quando é que, essa música, quando é que tu dizes que essa música foi composta? Composta, não sei. Eu estou a achar estranho de 77 e estás a dizer 1930. Porque, deixa aproximar. Porque eu vi essa música a ser composta, digamos, cantada, pelo Francisco Alves, que era um dos grandes nomes da música brasileira da altura. Sim. A ser cantada por ele. Acho que foi por ele. Bom, foi, é capaz. O Ari Barroso nasceu em 1903. Portanto, se nasceu em 1903, era tal que em 1930 e tal já tivesse composto esta música. Ah, pronto. Falas bem, pá. Tu, quando falas, está tudo dito. Tem uma nova música. E se quiseres. Não, calma, não disse qual era, nem porquê, cara. Estava tudo dito e eu pensei que tinha coisa. Bom, vou explicar. Sim. Esta semana, agora. Explica lá. Momento sério. Tá, eu não consigo fazer como tu. Momento sério que se segue na Rádio Antena Web. Fazem uma musiquinha de fundo. Isso é de morte, pá. Outra. Deixa-me mudar o disco pedido. Há certos momentos da nossa vida em que nos gladiamos, nos tornamos alegres por dentro, nos felicitamos a nós próprios por termos pequenos reencontros, pequenas memórias, pequenos diálogos com pessoas que já nos são próximas há anos, mas que, por este ou aquele motivo, ou talvez sem motivo aparente, estavam afastadas até então. Eis que na terça-feira, dia 11 de outubro de 2011, a Mel Caralhadas teve um reencontro com uma amiga, precisamente do nosso país irmão, o Brasil. Amiga essa, que convidou a Milker para uma pequena conversa que se transformou na conversa de 3 ou 4 horas, e a Milker, na sua humilde posição, como sempre, e sempre muito envergonhada, disse logo: então, se é para ir à tua casa, eu convido-te para eu ir jantar à tua casa. Foi o que aconteceu. Terça-feira, 11 de outubro, um jantar bonito, um jantar com hambúrgueres comprados fora de casa, e que terminou com uma conversa longa e sincera e de dois bons amigos, e que já depois do referido diálogo, a referida amiga brasileira desloca-se ao seu quarto, pega numa pequena embalagem e vem de encontro ao Amiel de Caralhadas. Mais alto a música. Ao vir de encontro, Amiel Caralhadas olha para a sua amiga brasileira e pergunta: o que estás a fazer? O que vais buscar? E ela responde: é um presente para você. Me dê um abraço. Você tem sido muito útil. Tem me ajudado muito em tudo que você sabe. Surpreendido com tal gesto, Amiel Caralhadas mal respondeu decentemente ao seu abraço, de tal a surpresa que teve naquele momento. Parou, olhou para a cara da amiga e perguntou: mas eu já fiz anos em abril, porquê este presente? E ela: ué, não é preciso ser seu aniversário para eu dar um presente a você. Amiel Caralhadas pega na referida embalagem, abre com todo o cuidado e repara que no seu interior está um objeto quadrado com algo redondo lá dentro, que é um compact disc, vulgarmente chamado de CD. Apreciando melhor a capa do referido CD, do referido objeto, lê Tom Jobim, Novo Millennium. Repertório atualizado, diz na parte lateral da capa. Viro e olho, faixa número 1, ao vivo, com Miúcha, a melodia, pela luz dos olhos teus. Amiel Caralhadas, emocionado, referiu: foi a melhor prenda musical que alguma vez me deram na vida. Muito boa escolha, minha amiga. Agora dá-me tu um abraço, porque tu mereces. Ah, pode acabar. Bom, tá bem, continua a falar enquanto eu A primeira referência que eu tenho desta música, pelo menos dos olhos teus, que a maioria dos ouvintes... Ai, já acabou. Que a maioria dos ouvintes deve... Bravo, bravo, bravo. Que a maioria dos ouvintes deve conhecer... É assim, não é? Vou cantar bem. Estou ou não estou? Pronto, tenho luz, já fui. Ora bom, esta música é da autoria de Vinícius Moraes, outro grande ícone da música brasileira. Isto hoje está muito bem preenchido, só com grandes nomes da música brazuca. A primeira referência que eu tenho aqui de Tom Jobim a cantar com Miúcha, que na altura era sua esposa, se não me engano, é de 1977, do álbum precisamente Miúcha e António Carlos Jobim. A letra da música diz, por exemplo: quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio me dá o encontro desse olhar. Bonito, não é? Muito bonito. No momento em que eu já me encontro a falar sozinho há muito tempo, estava eu a referir-me a Vinícius Moraes, também já falecido, em 1980. Marcos Vinícius da Cruz e Melo Moraes, que foi também diplomata e, curiosamente, jornalista. Compôs este Pela Luz dos Olhos Teus, que serviu de música de abertura, de genérico, portanto, de Mulheres Apaixonadas, uma telenovela brasileira que também passou por cá, não há muitos anos, há 7, 8. Mas, curiosidade, é que, sem querer, vim descobrir outro motivo para escolher esta faixa inaugural do CD que me foi oferecido na terça-feira, porque esta música foi fazer parte da banda sonora de uma telenovela brasileira de 1977, chamada Dona Xepa. Dona Xepa, que tanto se fala. Eu não sei se os teus... Ah, estou a falar sozinho. Pronto, mas não sei se os familiares dos ouvintes, os antecessores mais velhos, portanto, de, sei lá, 50 anos para cima, 40, 50 anos para cima, falam muito da Dona Xepa, da novela. Era exibida às 6 da tarde no Brasil. Começou a 24 de maio, um dia muito trágico para mim. Mais um motivo para eu escolher é para esquecer esse dia trágico. Dona Xepa era uma mulher simples que trabalhava duramente nas feiras de São Paulo e usava tudo o que ganhava para ajudar os seus dois filhos a estudar. No entanto, os seus dois filhos, à medida que sobem na vida, portanto, ganham algum estatuto, individualismo e estatuto económico, mostram-se quase sempre ingratos e com sentimento de vergonha em relação à mãe. E até uma música dessa banda sonora da Dona Xepa, mas sobretudo, vamos ouvir precisamente a versão ao vivo deste álbum de Novo Millennium, portanto um repertório, uma emenda atualizada de músicas de António Carlos Jobim. O grande homem já passou aqui, Chico Buarque, nem Mato Grosso e outros que tais. Hoje vamos ouvir Tom Jobim e Miúcha, com uma versão ao vivo do Pela Luz dos Olhos Teus. Pode ser? Pode ser. Olha, falou o homem. Fala mais perto. Pode ser, hein? Vamos na música, então. Tá pronto, vamos lá, calma. Tá, depois vem falo. O intervalo. Depois vem o intervalo. Mas depois vem o intervalo. Depois foi o que falam, diz. Depois foi o que falam. E depois vem o intervalo. E depois foi o que falam. E depois vem o intervalo. E depois foi o que falam. E depois vem o intervalo. E depois foi o que falam. E depois vem o intervalo. E depois foi o que falam. Amém. Aqui tem uma moça chamada Heloísa Maria, que o pessoal trata de... Todo mundo só trata de miúcha. E a gente, ela é minha parceirinha num disco aí que a gente fez. Eu quero tocar uns negócios pra vocês. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus, sem mais larará. Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. meu amor. Juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos meus, eu acho meu amor, só se pode achar. Olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Carite! Carite! Paca! Ora, cavalheira! Loki, ora, Loki! Ora, que Loki! Paca, mate, mate, cora! Paca, mate, mate, cora! Ah, tenete, tenata! Ora, riquite, maca, wikitela! Ah, upa! Ah, upa! Ah, upa, na wipena, wititera! Ei! Fala lá, pá! Ah, era o que eu disse, então não era o que falava depois do intervalo? É para frente! Ah, pois é! Ele chega para frente e empurraste-me para trás 500 metros! Ah lá lá! Pois é, é verdade! Estamos de volta ao vinte, passo na parte do nosso Coelho dos Corueu. Agora eu fui à aldeia no intervalo e voltei assim, pronto, assim mesmo que a mesma coisa, com este destaque diferente e tal, pronto, mas é assim, vamos começar a segunda parte com uma música muito bonita, uma música que toca muito nos corações dos portugueses, que é uma canção brasileira, e que ninguém conhece, mas é uma música muito bonita. A música reporta-nos ao ano de 1950, reporta-nos, é um problema de cara da aldeia, leva-nos até o ano de 55. Conduze-nos. Exatamente, conduze-nos. Nossa viatura até 1955. Sim, portanto, não é uma verdadeira viatura, não é? Que é uma máquina de tempo, é uma viatura, não é? Pronto. Vamos ver o que está a dar na televisão. Vamos lá ver. Continua. Então é assim. Música de uma senhora chamada Marília Batista. Conhece? Não. Nem eu. Bom. Marília Batista. Uma senhora que cantava quando o samba acabou. Uma música bonita, hein? Tem uma história trágica, por isso é que é bonita, que alguém que se mata no fim, por isso é que é bonito, é ver eles todos a morrer por amor, é bonito. Sim senhora, essa música de fundo O nosso amigo está na RTP Memória, o Isidro Júnior. Ah, nosso colega em locutor. Pensei que fosse o plágio. Continua. Este não há memória dele também. Está um Luís Parteiro. Continua. Então Luís Parteiro, vá lá. Podia ser o Luís Partilho. Ah, amigo. Ou podia ser o Luís Parteiro. Para lá da tua escolha, da Maria Batista. Marília Batista. O que é que eu disse? Maria. Eu disse Marília. Eu disse Maria. Eu disse Maria. Ah, eu disse. Eu disse Marília, mas eu disse Maria. Pois. Isso. Então, eu escolhi esta música porquê? Porque ela faz-me sentir, digamos, aquela coisa que as músicas brasileiras têm, que é muita história, muito sentidas, muito elaboradas. Claro, as mais antigas, que as mais recentes é... O que é que é? As mais recentes é o Anjo Azul. Não sei se ouviste o Encontro desta semana, ouviste? Achas que eu ouço alguma coisa que tu fazes? O programa que eu ouço mais agora na Antena Web é o Indisponível. Ah, é? É. Prontos. Mas ouviste algum problema meu, não? Então, quando vou para ouvir, eu ouço sempre o Indisponível. Carrego lá e ouço. Prontos. Está bem? E tu depois não ouves depois? Não, porque eu ouço é de manhã. Ouvindo de manhã, o quê? Quando vou ouvir o meu de par em par. Prontos. Está lá o Indisponível, eu ouço o Indisponível. Está bem sério? Pronto, e ouves o que está no dia anterior? Ah, é, vou ouvir coisas do dia anterior das efemérides e coisas da atualidade, ok? Não me interessa. É no próprio dia. Prontos. E agora hoje de manhã, não. Mas onde estava lá? Ontem não. Na quinta-feira, estava lá. Pois, eu ontem fui, às 5 horas aqui eu fui lá e estava lá de par em par. Ah. Mas eu não ouvi porque me apeteceu. Ah, então não... Porque estava a escutar e disse, espera aí que eu sei o que é que está a fazer essa hora. Ah, está a ouvir isto do Waka. Prontos. Vês. mas sempre um contra o outro, estava lá na altura, um contra o outro. Ah, então continuam a falar sozinho que eu já vi. Prontos. Um contra o outro, coisa. Agora aqui um compasso de espera, ou um compara de espaço, como queiram. Que o nosso amigo Nuno foi à latrina. Meu, onde? À latrina. Que é isso? À la retraite. Ah, latrina. Mas não, nada, Maria. Mas uma coisa, mas um contra o outro estava lá, na altura. Oh, caraças, eu estou a falar de par em par, do Indisponível. Um contra o outro não ouvi. Ah, mas este estava lá na altura. Porque no domingo, eu vou-te dizer o que é que fiz no domingo. Passei a tarde a ver rave, mas, basicamente. Mas 4 horas a ver rave. Mas olha lá, mas os programas estão lá a semana toda para quê? É para mas é que eu à segunda só ouço o programa domingo, que é o esta semana, para saber, para ver, verificar como ficou. Oh, para escutar como ficou, e eu escolho se eu escolhi. Deixa ver se eu escutei ontem ou na quarta, porque tinha 2 horas e 47 minutos quando deu. Pois. Ontem ou na quarta, ou seja, ou sexta ou quarta. Pois, está bem. Pois. É isso. Exatamente. Fala da Maria. Ah, é, mas eu escolho se tu escolho eu. O de par em par. Esta semana foi tão disponível, mas agora a coisa. Ontem, vês. Por aí, percebes? Afinal é 2 horas e 41 minutos. Vês? Já estavas a regar. Já estava a inventar. É o tempo de compensação. É. 6 minutos, quarto deu, porque houve 9 cartões amarelos. Pois foi. Ora, então, escolhi a Marília porquê? Escolhi a Marília. Porquê? Escolhi a Marília porquê? Porque não sabe porquê. Escolhi a Marília porque esta recorda-me as 10 músicas. Ah, era aí que eu ia. Então vai. Porquê? Uma viagem. Porque eu ia-te falar num contra o outro. Porque esta semana num contra... Ainda mais temos ouvido. Esta semana não encontrou, o que é que houve? Não encontrou outro. Ouve! Olha o seu museiro! Um salto extraordinário em Macau, numa coisa. O que é que tinha acontecido? Foi um pretendente. É? Continua. É o único locutor melhor que tu na rádio. Pronto, obrigadinho. Se é que ele está na televisão. É bom saber que, apesar de indisponível, continuas a achar que eu sou um bom locutor. Não és tu que estás indisponível? Não. Ah, então fala, estavas a falar bem. Estavas a dizer aí que eu ia. Ias aonde? Ia. A latrina. Não, não é isso a coisa. Mas ia dizer que eu gosto quando as músicas brasileiras têm aquela coisa, aquela história. E pronto, e a Marília Batista tinha essa história nessa música. Uma música muito bonita, sem dúvida. Como é que chama? Quando o Samba Acabou. Fala direito. Quando o Samba Acabou. Sim, quando o Samba Acabou. Está bem. Ou quando o Simba Acabou, pronto, se quiseres. Nesta noite o amor chegou e o samba acabou. Ai não. É, parecia. Pronto, então é assim. Essa é a música que vamos ouvir, Marília Batista. Espero que gostem. Escolhi porque realmente... Batista sem P. Que nasceu também no Rio de Janeiro, a 13 de Abril de 1918. Olha, é só 7 anos mais velho que eu. E 5 dias. Precisamente. E morreu a 9 de Julho de 90. Mas foi. Foi. Eu sei. Uma das intérpretes mais importantes da obra de Noel Rosa. Precisamente. Aliás, este... Ai, sabes? Como é que chama a música? Acho que é quando o samba acabou. Eu sei que é para o número 2, número 3. Peraí. Não aparece aqui, podes continuar. Deixa não? Ela não aparece nada aí do samba. O que é que aparece aí? Faz o número 2 e 3. O que é que diz aí? Não, só aparece. Não estou a ver álbum nenhum, só estou a ver o. Ah, porque ela gravou um LP em 55, foi um dos primeiros que escreveu no Brasil. E aí, a Noel Rosa vive há muito tempo, 27 anos. Sim, não é o Noel Rosa. E então. Morreu aos 27. E então foi com a Patápio Silva. Hã? Foi com a Patápio Silva. Morreu um ano antes de tu nasceres. Continua. O Patápio Silva, que era um grande flautista, mas morreu cedo também. Olha, engraçado, aos 27. Olha, morreu aos 27 anos. Não. Ainda tinha 26. Ia fazer 27 nesse ano, mas ainda tinha 26. Ah, mas o Patápio Silva morreu com 27. Continua. Não é essa? Eu sei que não é, foi o que eu passou aqui. Continua. Pronto, mas tem olha, tem uma voz bonita, olha a coisa. Vê? Tem uma voz bonita. Um pouquinho? Vê? Deixa lá o coisa, o comércio de botequim. E esta gravação é em 1935. Tu gostas das coisas antigas? É do Noel Rosa esta? É, Noel Rosa. Tem aqui outra de 1930, 31 e 33. Mas sabes que ela gravou este LP em 55? O Noel é um homem. É, eu sei. Tá a dizer, é? Ela, Marília Batista. Ah! E ela gravou um disco que era o Marília Batista canta Noel Rosa. E esse o samba, eu acho que é quando o samba acabou. Sim. Que. Pronto, quando o samba acabou. Cala-te. Oh! Que é da autoria do Noel Rosa. Exatamente. Exatamente. Tá aí. Gosto da tua maneira de. Exatamente. Exatamente. Está aí. Exatamente. Está aí? Exatamente. Está aqui e não há pausa do dia, nada. Ah, pensei que estivesse à procura de. Ah, não, já vai em 10 minutos isto. Pronto, vamos lá ouvir. Marília Batista. Faz-me recordar, não tens que explicar, sem fazer o espiral de informação. Porque espiral, informação, parece-me bem. Não aprendi. Quando andava na faculdade, em 1943. Pois, mas eu não. 3-4, pois. Lá dizia que o espiral de informação é importante, sobretudo em rádio, porque a pessoa, além de poder não ter escutado a notícia desde o início, pode ter escutado desde o início, mas já não se lembra exatamente. Fácil, faz rewind ou ruined e vai para trás. Na rádio em direto é capaz de fazer isso. Mas não tem web possível. Mas eu estou a falar de rádio quando eu aprendi isto, não é nem havia antena web, nem tu andavas. Mas isso é de outros tempos, sites, coisas. Pois, mas então, faz lá a espiral de informação. Pronto, a espiral de informação. Estás para recordar a Marília Batista e a música do Noel Rosa chamado Quando o Samba Acabou. Faz-me recordar, ou faz-me referência. Faz-me recordar um dos grandes nomes da música brasileira. Depois, faz-me recordar o grande tempo da música brasileira. Terceiro. Não foi propriamente a década de 30. Quer dizer, pronto, cada um tem a sua opinião, também foi. A década de 50, senhor. Ai, 50. Então, mas o Noel Rosa. Mas ela gravou em 55. Ah, então diz falando assim, está bem, Maria, em 55. Pronto. Sim, e depois? Ela gravou em. Pronto, então, de facto, aliás, uma das três décadas de ouro da música brasileira. Aqui diz 1975, mas não sei nada. Estendeste que está mal. Uma gravação dela de 1975. Pode ter aí, mas o LP que ela gravou é de 55. Então pronto, não basta. O canta. Anha! Continua, estás a cantar bem. O canta Noel Rosa é. Estás a cantar bem. Pronto. O programa Brasil Especial em 1975. Deve ser o seu programa. É esta música? É. Pronto, isto foi no programa O Brasil Especial de 1975. Podes falar? Foi a Rosinha. Então vamos ouvir esta melodia. Vamos ouvir esta melodia. Claro, está da versão de 55, que ela tinha uma voz muito mais bonita. O original é de 1933, não é Rosa. Exatamente. E pronto. E então vamos à música. Marília Batista, sem P, com o tema Quando o Samba Acabou. Bom. Ah, não acabou. Diz lá. Quando o Samba Acabou. Bom. Bem em frente à ribanceira, uma cruz vezes a gente vê. Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, que nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi embora, os dois ficaram, dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia. Quando acabava o samba, se escondia. Na segunda batucada, disputando a doce amada, foram os dois improvisar. E como em toda façanha, sempre um perde, o outro ganha. Um dos dois parou de versejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, passando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira estirado, com um punhal no coração. Lá no morro uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. E ninguém cantou. Ah, o nosso amigo Isidro João, único melhor que nós. Acabou de recordar alguns dos melhores momentos de Luís Parteiro na sua carreira de ator. E então, não é só de ator, que há ali um programa em que ele está num carro a fazer alguma prova. Como é que se diz? Publicidade, não é publicidade, é de. Ah, como é que se diz? Prova de. Divulgação, não é divulgação. Promoção de evento. Promoção de evento, acho que era isso. Promoção de evento. E então nós estávamos a ouvir e ele no carro disse: sai da frente, Guedes. E então o último Luizinho foi logo: sai da frente, Guedes, foste tu que inventaste. Aquilo já tem para aí quase 20 anos e afinal a grande invenção do sai da frente, Guedes é de um Luís Parteiro de 1990 e qualquer coisa. Ora bom, nós vamos seguir agora para a música portuguesa de Portugal. Ale. Por acaso, mais ou menos, o homem, chama-se Herman José von Kripal. Sabias isto? Não. Chama-se Herman José von Kripal. Mas nasceu em Lisboa, português, obviamente, 19 de março de 1904. Tem dupla nacionalidade de Portugal e Alemanha Ocidental. Oh. Portanto, RFA, República Federal Alemã. Ora bom, esta semana... Ana. Que vai para o ar no domingo. Não, esta semana, na quarta-feira, portanto, antes de ontem, antes de ontem para nós. Antes de ontem. Sabes que há uma coisa mentira? Mais perto. Tu podes dizer antontonte. Já contaste isso nesse programa. Ah, já contei. Mas pô, conta outra vez, que eu nunca ouvi. Sabes que merandês podes dizer antontonte. A sério? É verdade. E não está errado? Não. Então está correto. Exatamente. Ou será que ganho algum prémio com isso? Eu ganhei uma chapada nas trombas. É? É então diz outra vez. Antontonte. Muito bem. Então continuando, não é? Mas não sei. Na quarta-feira, na RTP Memória, por acaso, é o canal que está aqui ao lado. Exatamente. apanhei já a meio... No sul desacalado. Já apanhei a meio o Casino Royale. Ale. Quem tem mais de 30 anos deve recordar-se perfeitamente. E mesmo que eu não tenha, pode ter visto repetições. Eu lembro, com 86 anos, claro. Vi aqui o Oscar com 73 anos, se lembra? Eu lembro, perfeitamente. Mas o Casino Royale foi mais um dos muitos programas de sucesso. Aqui do homem que entrou no Kindergarten. Lembra-se, nós falámos do Kindergarten, no Jardim de Infância, em alemão. Não. Uhum. É uma, por acaso, é uma dos motivos para a escolha. Não é o principal, mas é o Herman também saber o único dos grandes comunicadores de Portugal que sabe falar alemão. É. E fala mesmo, e fala muito bem, claro, também é natural. E acho que é dos únicos que tem uma regra... Para a frente. E acho que é dos únicos que tem uma regra muito interessante, que é... Todos os artistas que vão ao programa dele cantam ao vivo. Já falámos nisso aqui, que eu até te disse que o Brian Adams foi o único, e tu respondes já, porque será? Até hoje não explicaste, mas queres que eu cante, eu canto. Porque será? Porque será que eu gosto tanto de mim? E então, ela andou também de Deutsche Schule Lissabon, que quer dizer em português... Deutsche Schule... Sim. Então, tu achas que traduzas? Como é que é? Deutsche Schule Lissabon. A Escola Alemã de Lisboa. E então, mas curiosamente ele teve um comportamento e resultados pouco lineares, portanto pouco certinhos. Lisboa. É tão boa. Estudava ainda quando comprou a sua primeira viola baixo e através da música conheceu a vida artística. Este homem, o Herman José, para mim, é o maior. Em termos de humor em Portugal, ainda hoje os humoristas mais recentes, os 20 e tal, 30 e tal anos, dizem que ele marcou uma era e muitos cresceram a ver o Herman e basearam-se nele. E pronto, é verdade, é o que é, não é? É. É o facto, acabou. Acho que mais alto do que ele, só outros dois. Ainda que é bastante diferente, mas acho que acima dele, só dois. Ah, preciso perguntar quem? Ah, está a ver que não. Ah, difícil. Vamos lá. É o Raul Solnado e a Ivone Silva. Não concordo. Porque o Herman tem uma coisa que as pessoas não tinham. Parte dele. Muitas das coisas partiam dele e as próprias personagens, e que eu não sou nada igual de Silva, nem tanto. Ora bom. Menos igual de Silva, realmente é verdade. Portanto, 18 anos, por exemplo, começou a aparecer na televisão no programa Enclave, banda residente do programa TV no tempo em que você. Ai não, o Enclave era o grupo, o programa de televisão era no tempo em que você nasceu. Dirigido pelo mestre Pedro Osório, que curiosamente veio acompanhar durante muito tempo. Ora bom. Vi esse episódio e lembrei-me do nosso também. Olá, bem-vindos, amigos, a este programa especial com a música de Tony Silva. Lembra-se isso? Poder trazer aqui muitas coisas dele. Tony, ele começou, por exemplo, Poppy, no... É isso. Ele começou a ser mais conhecido, ainda era miudito. Em 75, ele tinha 20. Com o seu feliz, o seu contente, em 21 anos, com o Nicolau Breiner. Foi com essa. Foi, em 75, tinha ele 21. Gente, como vai este país? Altura, muitos críticos. Falava em crise espetacular. Que com 36 anos, não sei o que, não se vê nada a melhorar. Mas diga-me exatamente, então, o que é que está mal? O que é que o senhor, no presente, faria por Portugal? Não despediria tanta gente e subia menos os impostos. Não mandava todos embora. E criavas mais postos. Mais postos. Mas eu digo-lhe neste momento que isso nada iria resolver. A dívida ia aumentar e todos mandavam... Mas deixe-me, caro Alhadas, a dizer-lhe a minha resposta. Que aquilo que cá trabalhar e receber é aquilo que o meu povo gosta. Oh, e depois, amigo, diga-me lá, há uma coisa que é bem verdade. Se formos todos embora, quem é que coisa do consumo? Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga a gente. Diga a gente. Como vai este país? Diga a gente. Diga a gente. Como vai este país? Pom, pom. Pom. Podia pegar, por exemplo, no Saco Saca Rolhas. Tamuga. Japão, em 77. No Tony. Oh, Tony. Meu nome é Tony Silva. O canção do beijinho que achaste que escolheste. Ou fui eu? Acho que foste tu. Foste tu. Não, foste tu. Em 80. A grande, o grande, para mim, a par do Herman Ias, o melhor programa que o Herman já teve. O Toca Não. Em 83. Em 84 levou ao Festival da Canção A Cor do Teu Batom, o mesmo ano em que estreia Herman Ias. Sabias que houve uma polémica? Tu não sei se te lembras disso, eras mais novo que eu, mas... Em 87, O Humor de Perdição, a série dele, foi suspensa pelo próprio Conselho de Administração da RTP. Até porquê? Muito pouco antes de passar uma entrevista, entrevista histórica, que era uma rubrica do programa, com a Rainha Santa Isabel. Oh, no que ele se foi meter. A sério? Mas por causa... Não foi só por causa disso, mas ele tinha lá coisas que não agradavam... Estávamos em 87, tal, já... Foi na década de 80 que apareceu o primeiro filme erótico cá. Aliás, eu lembro do Herman, Ias fazer um sketch com isso, vindo do Japão, acho que era japonês o filme. Choveram milhares de telefonemas naquele dia para a RTP. Como é que pode ser? Como é que pode ser? E nem era um filme muito demonstrativo, estás a perceber? Era um filme erótico, não é? Começou a andar também na rádio, o motorista radiofónico, mais uma aqui a coadunar. É verdade, ele tinha um programa na Antena 1 que já acabou. Lembrei-me agora, eu andava na faculdade e ouvia aquilo todas as manhãs. Era? Era. E como é que se chamava? Eu ouvia aquilo todos os dias de manhã. Na Antena 1. Ah, aquele, todos os dias ele fazia uma coisa de 3 minutos. Bem, não interessa. Lembras-te o Parabéns? Perfeitamente. Parabéns, parabéns, parabéns. No meu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Neste dia do calendário, parabéns, parabéns, parabéns. E é hoje que vamos festejar. Parabéns, vamos lá, parabéns. Que nasceu neste dia, parabéns. Há aqui uma parte que faz amar o... Não é, não é? Bom. Então não é, faz amar. Depois, mais uma vez censurado, a rubrica Última Ceia, que juntou 100 mil assinaturas a reclamar a proibição dessa rábula, a Última Ceia do Parabéns. Sabias? 100 mil! Contra ele. Como é que é possível? Então, 100 mil pessoas escrevem no mesmo papel, é assim que fica possível. Em 97 regressa com o Herman em Ciclopéia. Mas eu acho que vi para ele depois a Última Ceia no YouTube. Então, a rubrica passou, depois é que foi censurada. E não passou mais e acabou Parabéns. Deixou mesmo Parabéns. Isto é sim, pá. Depois, a partir de 2000, não interessa muito, mudou-se para a SIC. Continuando. Sabes qual? Não lembra-se aquilo dos grandes portugueses, que o Salazar ganhou. Sei, sim. O Herman Zé ficou em 70º lugar, nos 100 maiores portugueses sempre. No dia 1 de abril desse ano, 2007, foi-lhe atribuído o 12º Globo de Ouro. Desta vez, sob a ordem de mérito e excelência. Bravo! Bravo! E quando ele apresentava o Roda da Sorte, que chegava ao último programa, começou a dar cabo aquele tubo. Os últimos programas, e voltando ao Casino Royal, fez lembrar também, por exemplo, no último programa... Ah, já falei aqui nisto. A Ruth Rita. No último... Exato. Não era a Ruth Rita. Era a Ruth Rita. Era Ruth, não sei o quê. Era a Ruth Rita. Era a Ruth Marlenis. No último programa do tal canal, iam a fazer... Parece que ainda estou a ver. Iam a fazer perguntas aos membros, ou a atores, ou a membros da equipa técnica. Uhum. Equipa de produção e realização daquele programa. A fazer perguntas. Então, o que é que achaste? Ele... que se alguém começava a responder... Bom, eu acho que houve alguns momentos que não foram bem conseguidos. Pronto, muito obrigado. Ou então tirava o microfone, ou pegava num tiro e mandava. Ou então arrancava o fio assim, mesmo à bruta. Arrancava o fio do microfone e ele ficava a falar sozinho. Toda a gente dissesse mal do programa. E ele neste fez uma coisa engraçada no último episódio do Casino Royal, em que ele de vez em quando aparecia. Para já, em vez de chamar pelos personagens, a maior parte das vezes chamava pelo nome dos atores. Por exemplo, apareceu o José Pedro Gomes, já que não sei quem, a perguntar pelos filhos. As personagens, não é? Cadê os meus filhos? E o Herman lá sentado com o guião lá à frente. Oh, Lídia Franco, vai buscar os filhos do senhor, estão lá no forno. era uma má vontade do caralho. Estava mesmo com aquele Herman. Vai voltar o quê? E depois o Filipe Ferreira, também já morreu, deixa eu ver quem é o ator. E ele também ia contracenar com a Lídia Franco, acho eu. ou com a São José lá, não interessa. E então eu recebo o telefonema. Oh, meu Deus, a minha mulher morreu. Olha lá sentada. Ai, o que eu vou fazer? Qual é o meu texto agora? E ela com o papel. Queres casar comigo? Ah, é isso. Queres casar comigo? Com o guião, brado. E então ele, por exemplo, estava com o papel à frente e o José Pedro Gomes a falar e o Herman a repetir o que ele estava a dizer. Ele, muito bem, isto dá-se papel em casa. Mas isso é uma naturalidade. Ora bem, eu fiquei a ver aquilo e mais uma vez recordei-me, e até da nossa emissão do Tony Silva, este homem é o maior. Eu poderia trazer aqui momentos do Com a Verdade Me Enganas, ou do Roda de Sorte, ou do Parabéns, ou do Herman Ciclopédia. Não havia necessidade. Eu acho que ele criou o provedor também muito por causa das censuras que lhe fizeram. E então dentro do, percebes? Dentro do próprio programa criou um a fazer conta que fazia censura. Entendeste? Indireita. Uhum. Pensei em trazer esta semana o Vamos lá Cambada, todos à molhada, creio eu, de 83, ou de 84, mas acho que é de 83, com o grande Carlos Paião, devido à grande vitória da seleção portuguesa na terça-feira. Não, o Carlos Paião, olha. É um Carlos Paião. As músicas, as maiores músicas do ano, A Cor do Teu Batom, quem é que essas fez? Fui eu. Não sei. Carlos Paião. Mas não é uma altura que ele não canta com o Vitorino? Não. Sei que... Pronto, está bem, canta. E a Janita São Meio e tudo, e o Jorge Palma também está nesse direito. Devido à grande vitória na terça-feira de Portugal, não é verdade? e então lembrei-me do Vamos à Cambada, mas não. Já que foi o Casino Royal que eu vi, vamos escutar precisamente a música do Casino Royal, em que ele canta em alemão, Wunderbar, Wunderschön. Ah, sim, senhora. Pode ser? Pode ser. Pronto, já que eu falei muito, a música ao menos vai ser pequena. Ora então. Vamos ouvir Herman José. Calma. Ainda falta a explicação principal. Além disso do alemão e da minha, meu tributo, um grande homem. Ei, que burro. Ou sim. Descobriste há 20 tanto tempo que és burro. Pois sou. Porque o 5 para a meia-noite, há umas semanas, há um programa na terça-feira, o Luís Filipe Borges tinha lançado o desafio para o que escrevesse a melhor frase sobre o Herman e sobre o programa. Tinha direito, na última semana, que acho que é na próxima, a ir ao programa e ser o convidado ao lado do Herman José. E eu esqueci de mandar. Eu lembrei-me nessa noite que ele me disse isso e pensei, vou mandar. Ah, não era frase, era justificar porque é que havia de ser convidado. Dar motivos, portanto, fazer um autoelogio a nós mesmos ou características nossas. Olha que burro. Podia estar lá na terça-feira em Lisboa, ao lado do Herman José. Não me disseste nada. Olha, eu estou também a deixar muito interessante. Por acaso estava. Estavas, está bem. Era uma oportunidade de eu trazer visibilidade a mim. Já tiveste a Passa da Alegria. Está bem, mas isso foi para... Chega mais para a frente. Isso foi na altura em que eu tinha lá o futebol em Portugal. Já tiveste para as bandas a 4. Pois, mas isso foi para fazer-me surpresa à minha alma gêmea. A alma gêmea. E eu acho a música, a quantidade de vezes que me lembrei dessa música. Tu és a menina que eu preciso. E depois, lá no, quando foi à Praça da Alegria, claro, qual é que é a minha especialidade? Futebol em Portugal. Ainda que eu acho que. Manchester ou Barcelona? É o Manchester, porquê? Está lá o Ronaldo. Pronto, ou Barcelona. O Ronaldo está bom, era no Barcelona. Ou era Manchester Chão. Em que ano é que foi isso? Era o. 2009. Sim. Foi Manchester Barcelona. Pois. Então onde é que estava o Ronaldo? Estava no Manchester. É, pois é isso. Foi o último jogo dele antes de ir para o Então, e quem é que é? É o Manchester. Então porquê? Está lá o Ronaldo. Claro, cortaram logo a palavra. Então, é futebol em Portugal, não é futebol português. Motivo principal para a escolha, não é nada, mas pronto, faz conta. O realizador de programas como o Talk Canal, Parabéns, ou este Casino Royal, chama-se Nuno Teixeira. Eu mesmo! É, Nuno Teixeira acompanhou durante muito tempo. Vamos escutar, Herman José, Casino Royal, até amanhã, acabou. Casino, casino, amor, intriga e mistério. Casino, casino, pode escolher no menu que quiser. Uma mulher, uma vagão, nu ou mesmo cru de uma noção. Ruína, paixão. E tudo sem sair do casino. Casino, von der Bar, Mailand, das Spielen gefällt. Casino, wunderschön, Fröhlichkeit, Raum und Geld. When you go. He might be broke or mad or drunk or dead, but come again and lose your head. Et là vous saurez que l'on n'oublie jamais le casino. Casino Royal, Casino de 1989. Olha, sabes que realmente, depois de ver aquilo que tu foste falando, eu fui-me transportando. Sim, eu fui-me transportando para... É verdade, também já ouvi. Olha o Casino Royal! É sério? Está na hora de água no Casino Royal? Fogo, estes gajos, pá! Copiões! RTP Memória! Vocês são dos copiões! O que sugere essas imagens todas? Ouvi as suas palmas. Aquilo era do Casino Royal. Cena de música. Era o palco do Casino Royal, onde o Herman fechou o programa. Era que sacanas. Aqui fez transportar aos seus filhos de infância. Tira, tira o som, porque senão não faz muito tempo. Pronto, e então, é porque quando eu falo lá, quando eu falo no meu estúdio, eu tenho a televisão no meu ouvido esquerdo. Fala mais para a frente. Quando eu falo aqui, tenho a televisão no meu ouvido direito, que é o meu principal hélice de equilíbrio. Outra vez. O meu principal? É Alice de Equilíbrio. Está bem. Aqui que está o microfone, não é desse lado. Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Está bem. Se tu reparas, é mais precisamente vindo para o lado direito do que para o lado esquerdo. Casino Royal. Então vira para o lado direito, que é onde está o microfone. Pronto. Então. Não, para aqui, para esse lado direito. Ah, então espera aí. Assim, tudo assim, melhor. Já assim, estás com pinta de realizador. Já pertence à equipa de produção de realização agora. Ora, nem mais. Anda lá, o produtor. Não pensas para falar mais palavras determinadas em ouro. Continua. Eu termino com, por exemplo, fedor. Pronto, era isso que eu ia dizer, mas tu também és um badalhoco, és um badalhoco. Continua lá, o fedor. Pronto, então é isso. Agora és Oscar Alinho Fedor. Zé Seguinho do Fedor. Sim, continua. Esta música, realmente, depois do que tu falaste, realmente é verdade. Ele realmente é o maior nome de maior, dizer, pá, da arte de representação em Portugal. Até porque sabes que é uma coisa que eu tenho pena. Mas enfim, ele não é imenso. É que ele também não tinha enverdado em parte pelo mundo da música, que ele cantava bem. Não enverdou pelo mundo da música. Acabei de dizer um monte de músicas que ele lançou. É isso, mas... com o Carlos Paio. Se o Carlos Paio ainda fosse vivo, ainda mais tinha. Pois, exato, isso é verdade. Mas assim, ele não seguiu. Então ele faz concertos. Olha, eu quero ir ver até o concerto que ele vai fazer, o espetáculo que é em novembro. O que é que ele faz, os concertos? A música. Eu quando fui ver a pena das fitas do Porto, ele, a música. Ele agora tem. Sim, mas exato, mas percebes, mas ele. Quem é que cantou o Saudade? Não queres que eu te lembre, pois não. Se for A, se for B, se for C, e o B, como era? Sim. Pronto, não, mas é assim. É um artista, o gajo. É que ele sabe tocar, ele tem. E depois há uma coisa que eu gosto, ele a cantar. A voz dele, ele segura ali quando tem que dar a volta, dá a volta, mas não sai do sítio. Eu sei. O gajo tem pinta. É sério, ele ficou a cor do teu batom, acho que foi em segundo lugar no Festival da Canção. Sabes que há uma coisa. Quem tem 84? Lembro-me. Foi. A chamada de 83, 84. Foi. Ai. Foi a Dora, não foi a Dora nada. Não foi a Vinho do como Porto. É que se chama a outra? Não, sei, foi. Não, como é que se chama a outra? Vinho do Porto não ganhou. Como é que se chama a outra, caraças? Ah, mas está em participação nesse ano, acho eu, em 83. A Dina? Não, isso no 22. É um nome que até. Eu não sei o que é do Barco à Vela. Não é nada, não é nada. Ah, agora. É Maria Guinô. Maria Guinô. Não, não foi em 84. Foi em 84. Foi não, foi em 86. Ah, então. 86, é parecido. Pois a dar aqui em 84. Não, temos que recorrer aqui à coisa, a ver quem ganha o festival onde é em 84. Isso é uma vergonha, pá. Em 85 eu sei que foi Adelaide Ferreira. Isto é uma vergonha, devíamos saber. Em 86. Isto é uma vergonha, devíamos saber quem ganhou. Isto é uma vergonha, devíamos saber quem ganhou. Foi o Jacir, não foi nada. Em 84, quem é que foi? Eu fiquei a Maria Guinô. Vamos ver. Olha, quase foi Maria Guinô. Foi, pois silêncio foi. E tanta gente. Pois foi. Até foi bem ganho. Porque uma música também muito boa. Porque em 86, 88 foi a... Foi bem ganho. Foi a Dora. Foi bem ganho, pá. Foi bem ganho. Estavas a falar do Herman. Pronto. Não tens pena de não ir mais para o mundo da música? elefante. Mas sim, o elefante é verdade, parte, sim. Mas, sei lá, essa canção, música, essa canção do beijinho, essa canção de... Aquela canção do... eu gostei muito do Super-Homem. Eu sou o Super-Homem. Vamos à canção número 6. Olha, Manuel Moura Guedes a apresentar. Continua. Vá mais perto. Não ouvem os ouvintes. Não há. Estou a ouvir a... Estás a ouvir, mas os ouvintes não ouvem. Está bem, foi bem. É melhor que a cor do batom. Eu não sei. Mas é o ano de 1975. Porque eu acho que o Hermano José realmente é um nome incrível. Quando chegar a vez dele ir embora, vai ser uma perda para lá de enorme. Ele só tem 56 anos, pensei que ele, 57, pensei que ele tivesse mais. Nasceu no dia do pai. Pensei que ele. E no dia de anos da tua irmã, não é? É. E no dia que apresentaste a alma gêmea. É verdade. Eu pensei que ele teria talvez uns 60 e poucos. 56. Ainda tem 57. Que bom. E quando ele morrer, vai ser para aí um mês inteiro de programas do Herman na RTP. Se souber a RTP na altura, não é? Pois. A gente não sabe. Pois, exatamente. Isto agora para ser privatizado. Mas vais dizer qual é a tua resposta? Vamos ficar aqui ouvir a minha Maria Guilherme. Já vamos, mas ainda bem que falaste disso. Diz-te uma coisa, ainda tenho quanto tempo? 10 minutos. Pronto, tu ainda vai ter decidido que eu queria. É que eu não tenho que explicar o rugby. Mas sabes, por acaso, é uma coisa que eu tenho muita pena, porque há um canal que eu tenho a certeza que vai acabar se a RTP for privatizada. A 2. Exatamente. E é a melhor de todos. Exatamente. Mas eu gosto muito de dizer, exatamente. É aquele que menos vende. Pois, não interessa. É aquele que menos vende. Eu tenho medo é pela Antena 1, mas sabem, que é a melhor rádio do país. Também. A Antena 1 é. É o que vai acontecer. Eu acho que a Antena 1 vai ser uma rádio tão boa como até aqui. Não vai. Achá o aspirador. Sim, continua. Sendo a Antena 1, o que é que vai acontecer? Olha, uma coisa que... Quem vai sentir mais vão ser os amantes do desporto. Vai ser Sporting, vai ser Sporting, vai ficar Sporting. Não há câmara em Passo Ferreira, nem Desportivo das Aves Feirense. Sim. Pronto. Isso não acontece. E pronto, e é assim. Portanto, mas eu vou reportar ao ano de 75. Uma coisa que agora que eu fico muito contente, porque o Hermano José teve grandes companheiros. Teve essa... Começou com o Nicolau. Exatamente. O Nicolau, por acaso, também foi ao Festival da Canção e ficou em terceiro. E ficou em terceiro. Sabes que na altura o Nicolau tinha outras escolhas e quase o crucificavam por ter escolhido um puto de 21 anos. Ainda por cima que vinha da ascendência alemã. E na altura ele criticaram. Criticaram muito a fazer aquilo do seu feliz e seu contente. Uhum. E depois foi o que sabe. Mas sim, continua. Sabes porque é que o Herman ficou em segundo? Porque o final foi em 83, foi em 84, cortei o batom. Ganhou o Herman Gama. Continua. Essa é a palavra que te dou. Também já escolheste neste programa. Tosé Brito. Continua o Herman Gama. Pronto. Eu de facto, sabes que. Não sabia de algumas coisas das censuras que ele foi. Sabia das críticas, mas tinha a ponto. Então, desculpa lá, mas foi mal ganho. Esta merecia mesmo, esta balada que tudo. Está dita a minha opinião. Continua. Herman José. Acho que é a altura em que havia este. Agora. Por acaso, este ano de 2011 o festival até foi bom. Mas pronto, dizia eu que. Pronto, eu vou escolher o Senhor Feliz e o Senhor Contente, precisamente. É, capiz. 1975. Tivesse dom de saber assim. O teu batom, água na boca, chamou por mim. O teu batom, tivesse dom de canção de amor. Mas ele aqui não está a cantar bem. Não está a cantar bem? Deixou na roupa o teu sabor. Só eu sei, ainda é bom lembrar. Cadê o meu? Grande moço. Ele está com um tom muito humorístico, sem querer. Mas está. Ainda é bom. Só eu sei. Parece a Viviane. Meu coração está tão triste. Pronto, vai chorar. Se eu fico contente porque lembro-me do som. Não, lembro-me muita coisa. Vai ser só para ser mais rápido, mais sucinto. Sim. Primeiro, lembro-me uma cassete de áudio que eu tinha. Eu falo no Tô Jobim agora. Sim. Pronto. Está lógico. Eu escolhi o Tô Jobim primeiro. Pronto. Essa cassete já foi à vida, mas ela tinha o senhor Príncipe, enquanto contente. Tinha o olho grande, que eu não sei quem é que canta essa música. Tinha o saca-rolhas. Tinha... aquela banda tal como os símbolos, né? Toda a igreja do João Vilaré. Há dois maninhos e alecrim no chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passar a procissão. Pronto. E então eu tinha essas músicas. As anais, pera. E começava com esta mesma do Senhor Feliz e Surpreendente. Eu recordo-me primeiro os meus tempos de... Por que essa cassete já não viste? Não. Cara, essa grande perda. Isso é geneira. Exatamente, é verdade. Recordo-me aos meus tempos. Mais para aqui. Recordo-me aos meus tempos de criança, quando ainda vivia numa casa que era não era mais que um pré-fabricado. Com eu, a minha mãe, os meus irmãos, o meu pai e uma dúzia de ratos. Exatamente. Olha, sabes, eu ouvi o Jorge Palma esta semana. Queres que eu cante uma música do Jorge Palma? O bairro do Cavaco, onde moravas com o teu velhaco. Não é? Está certo. Olha lá. Há um tempo que eu estava a fazer essa piada. E então... Não, mas fazer Brito ali a tocar na guitarra. Sim. Ainda foi antes disso. É antes do Cavaquinho. Sim. E então, pronto. Embora também ouvia aí ainda foi onde pude apreciar mais, porque aí a vida era mais calma. Não havia ratos, a casa era maior, era mais quentinha. E então é isso. É assim, de facto, reporta-me aí. Reporta-me também... gostei muito de ouvir de ver quer o Herman José, quer o Nicolau Brenner representar, mas gosto de os ouvir cantar. Tenho saudades. Sabes que eu não gosto do Nicolau Brenner? Deixa-me dizer isto, mas não gosto. Mas posso continuar. Pronto. E é isso, e também há uma coisa, pronto, de certa forma é uma homenagem ao Herman José, porque de facto um senhor no mundo do espetáculo. Houve uma altura que ele andou aí um bocadinho perdido, lá com as produções fictícias, aquilo era desastre atrás de desastre. Na altura em que ele devia ser censurado, não foi. É um bocado isso, é. Eu acho que o maior fracasso que ele teve na vida dele foi o Oranha. Eu não estava na SIC. Poucos se devem lembrar disso, mas eu. Pois, não, eu lembro, eu vi depois de ter visto na SIC. Ah, sabe, voltou, exato. Voltou à RTP, voltou. Não tem um programa com o Ernest Ecopédia, o quê? É mais de talk show, de entrevistados, mas voltou a ter aquele pinta, aquele top. Porque a RTP, talvez por ser serviço público, não sei, mas a RTP tem criou aquele perfil, aquela magia, não é? Uhum. Pronto, também faz lembrar a imagem. É isso, e foi por isso que eu escolhi, por essa homenagem. Então vou falar de rei. Fala lá do rugby. Nós começamos porquê? Porque para mim o rugby é a melhor modalidade. Pronto, não é a melhor, é a modalidade que eu mais gosto. Sim. Costumo dizer, ainda hoje se mantém, ninguém me tira o meu jogo rugby. Até pode estar a dar o canal lá do Porto Benfica, em futebol, em hockey, em basquete, é bom. Mas ninguém me tira um bom jogo rugby. E está a decorrer o Mundial na Nova Zelândia. Eu cá comecei a me rir sozinho porque acertei na cidade. Quando disse boa noite, estamos em direto de Auckland, na Nova Zelândia, e o jogo da Nova Zelândia, a Argentina, foi mesmo. Foi verdade o que eu disse, que foi o terceiro jogo dos quartos de final. Ai, não foi nada. Ei, Batman. Chega. Eu disse, foi totalmente a mesma ideia. Porque eu até disse que quem ganhar vai encontrar o vencedor da Austrália e África do Sul. Mas não, o Austrália e África do Sul já tinha sido. Nova Zelândia e Argentina foi o quarto e último jogo de quarto final. A Nova Zelândia ganhou 33-10. Este aqui a pensar que a Argentina... Este não, o repórter lá no sítio. Pois. O nosso comentador a pensar que a Argentina ia ganhar, mas levou o 33-6. Ainda foi equilibrado até aos 60 e tal minutos, mas depois começou a descalar. Meias finais vai ser França, País de Gales e Austrália e Nova Zelândia. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque hoje é sexta para nós. Amanhã de manhã lá acho eu levantar-me cedo para ver o jogo. E domingo de manhã lá acho eu levantar-me cedo para ver o segundo jogo. Domingo é o Austrália e Nova Zelândia. Amanhã o País de Gales, França. Adivinha quem é que eu quero que ganhe? País de Gales, França, quer que ganhe? França! Franceses, fogo! Austrália, Nova Zelândia, quer que ganhe? Austrália! Acertam os dois, pá, ainda bem! Quais é a categoria? Mas o assunto é propósito. E achas que eu queria ganhar essa França? Eu uma vez pus para a França. Puxei uma vez para a França na vida contra o Brasil na final do Mundial 98 de futebol. Ah, lá, não sei. Foi a única vez. Agora, cá em País Galos. E se puderem ser campeões do mundo, melhor, menos uma seleção europeia. Ora bem, portanto, vamos ser 15 de outubro, País Galos, França, em Auckland, no Eden Park, e no mesmo estádio, Austrália e Nova Zelândia. Isto é para deixar um tributo e estaca. Ó, senhores ouvintes, podemos ouvir outra vez o ACA, mas um outro ACA. Mas era só uma coisa, Já agora, isso vai dar em que canal? Sport TV. 3? Não sei. Oh. Não sei, pá, o que é que eu faço? Podia saber, mas não sei. Também ia lá ver o... Vamos escutar, na altura, em França, num jogo particular, se me lembro, entre França e Nova Zelândia, o ACA, dança dos All Blacks, a alcunha da equipa de rugby da Nova Zelândia. Equipa de rugby. E despedimos e ainda voltamos. Ainda voltamos. A alcunha da... Lá da coisa, lá da... The rugby, the Haka. The Haka is always treated with the greatest of respect in France. Isto é coisa, é uma coisa fantástica. Então quem vê ainda mais sente aquela emoção de zero. Deve-me ter medo do caraças. Não, quem vê os adeptos. E reparaste que os adeptos, os espectadores lá no estádio, vão começar. Mais nada! Lindo! Então, hoje ouvimos Limp Bizkit, take a look around. Respondeu aqui o Oscar com Limp Bizkit e Rolling. Então, Jobim e Miúcha, Pela Luz dos Olhos Teus, uma versão ao vivo. Depois, Marília Batista, com Quando o Samba Acabou. Herman José, Casino Royale. E para fechar, Nicolau Breiner e Herman José, com O Senhor Feliz e Seu Contente. Numa melodia que também poderia ser apontado a essa razão, mas és burro. Uma letra que condiz muito nos dias que correm, não é verdade? Eu por acaso ia referir isso mesmo. Ah, esperto. Eu por acaso ia mesmo referir isso, mas quando mesmo esta coisa toda passou. O que é que vais mas fazer é para o país e tal, e pronto, já sabemos. Ou seja, que vai ficar nós, sem subsídios. Há 36 anos estamos em crise, é? Fantástico. Ah, pois. Há 37. Sabes que nós conhecemos uma pessoa, o rei Dom Duarte, que disse que na noite do 24 para 25 de Abril, quando disseram às 3 da manhã, vocês não saem de casa, há uma revolução. E ele virou-se para a mulher e disse, estamos... portanto, vamos terminar o programa com Nicolau Breiner, né? Menos José, Senhor Feliz, Senhor Contente, uma melodia mítica, um sketch, uma cena mítica da nossa história da comunicação social. Eu despeço-me, volto de 22 de outubro, agora o Oscar vai falar. Eu despeço-me, vou passar aqui a direção a outro momento. Pois, ai, não. Ele vai passar a ser exclusivamente. Ah, eu já me despedi. Eu despeço-me, e agora o momento sério na Antena Web. Eu despeço-me, estimados ouvintes. Com votos de uma boa tarde, uma boa noite, neste momento. Espero encontrar-vos de boa saúde, na altura em que estiverem a escutar este momento radiofónico. E que, a exemplo do que aconteceu com a Cristiana, seja esta uma oportunidade para rir e descontrair. Depois das notícias que ouvimos, eu sei que é difícil, mas... Se por algum momento, nestes cerca de 90 minutos, conseguimos fazer com que esboçasse um sorriso, conseguimos o nosso objetivo. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite e até à próxima semana. E espero que nessa próxima semana eu possa dizer que falta um dia para começar a final do Mundial de Rugby entre País Galos e Nova Zelândia. Como passa, sou contente. Como está, senhor feliz? Diga a gente, como vai este país? Diga lá, senhor contente. Afinal, como se sente fora da televisão? Ah, sinto-me bem, francamente, pois não tenho que eu conheça nem ligação à corrente, nem antenas na cabeça.